Solo Salvador, é o Sam Mike Alfavito. Cita. O Alfavito na posição meia dúzia do pátio 1, pede autorização para desvio de motores em marcha lenta por 5 a 10 minutos. A coordenada foi entrar aéreo. Sente, Mike Alfavito, repondo o terno. Alfavito, repórter no terno. Paulo, Salvador, muito bom dia. Oceaner 6251, no centro da Foxtrot. Autorização para Guarulhos, por gentileza. Oceaner 6251. Oceaner 6251, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 10, curva direita. Saída da Euler, da Bridge, via o voo 16, pós Belo Horizonte, trive conforme ordem. Controle Salvador, PL 120, decimal 8, transponda 55, perdão, 5446, Oceaner 6251. Ok, autorizado Guarulhos nível 360, decola destino 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Leta. Inicialmente, Upper Zulu 16. Controle 120, decimal 8, transponda 5446, Oceaner 6251. O 6211, após Leira, vou abrir, João intercepta o Zulu 16, Belo Horizonte, trive, me chama pronto para o Gibeco Sanamento. E confere, só confirmando, a saída da EL Leira, após voa direto Bridge, e é para o Zulu 16, é isso? Afirmo, após Leira, vou abrir, para o Romeu Índia Delta Eco, onde em Bridge interceptará o Zulu 16. Confere, o Oceaner 6251. Gente, Mike Alfa Vitor. Paulo Salvador, muito bom dia, aqui é o Tan Mike Bravo Zulu, solicitando autorização de reboque do, da posição 3 do Pátio 3 para a posição 2 do Pátio 1. O Mike Bravo Zulu está autorizado até a saída do Pátio 3, né? Reporta para ingresso do Pátio 1. Gente, reportará o ingresso do Pátio 1, Mike Bravo Zulu. até estacionamento, posicionamento 6251, posição número 1. Posicionamento 6251, estou autorizado, mexão plantado. Mike Bravo Zulu, mantenha a posição na saída do pátio 3 e aguarda autorização para ingresso do pátio 1. Ciente, manterá a posição na saída do pátio 3 para ingresso do pátio 1. Bravo Zulu. Meia, dois, cinco, um, são um, dois, meia, bordo, fora. Alternativa é Galeão. Meia, dois, cinco, um, estou autorizado a táxi via Índia, vamos para no zero, torre 1895, ajuste no zero, no três. Sei lá. São Salvador, aqui é o Mike Bravo Zulu. Podemos prosseguir com o reboque para a posição 2? Afirmo, Mike Bravo Zulu, ao término, reporta. Tente recuperar ao término. Posicionamento 251, muito bom dia, linha decola, opção 0, 21, 40 graus, 049. Torre Salvador, bom dia, TAM 3517, baixado e travado, vai passar o Índia Serra. TAM 3517, muito bom dia, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 3517. Livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 059. Livre pouso, TAM 3517. NAE 6251, decolar 240, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Livre pouso, TAM 3517. Afirmativo, livre pouso, a pista no zero, 140 graus, 059. Livre pouso, TAM 3517. 35 no 7, solo os 43, libere direita, táxi via Alfa, Juliette, para o gate 05. Direita, Alfa, Juliette, para o 05, táxi 35 no 7. C1, tá show de bola, valeu, obrigado. Salvador, Rio 5973, final 10, baixo travado. Rio 5973, livre pouso, pistão no zero, ventuno 30 graus, 089. Livre pouso no zero, Rio 5973. Rio 5973, solo 02, Alfa, Kilo 73, 7002. Alfa, Kilo 73, 5973. Alfa Yankee X-Ray, prossiga. Observar o parqueamento do aeronave da Rio, após iniciar o reboque, aguarda para ingressar no pátio principal, o Alfa Yankee X-Ray.